Não espere encontrar a pessoa perfeita para então se apaixonar. Não espere a mágoa para pedir perdão. Não espere a separação para buscar a reconciliação. Não espere a dor para acreditar na oração. Não espere elogios para acreditar em si mesmo. Não espere. Não espere ter tempo para servir. Não espere que o outro tome a iniciativa se você foi o culpado. Não espere ouvir eu te amo para dizer eu também. Não espere ter dinheiro aos montes para então contribuir. Não espere o dia de sua morte sem antes amar a vida. Então, o que você está esperando? Rádio Cultura AM, Amarante, Piauí. Telefones 99589-6515 ou 3292-1129. E vamos lá, hein? Vamos seguindo com a sua, minha, nossa programação Cultura. Vamos conferindo o tempo, agora são 14 horas e 17 minutinhos. E vamos cantar parabéns para o aniversariante do dia. Quem tá com a mão no bolo hoje? Vamos saber quem tá com a mão no bolo hoje. A partir de agora, você curte Momentos com o Rei. Momentos, Momentos com o Rei. Chegamos ao final de mais uma jornada do nosso trabalho. Agradecemos a todos nossos ouvintes, amigos, colaboradores e parceiros. Queremos contar com sua mesma atenção e sintonia amanhã, aqui nesta mesma emissora. Fiquem com Deus, tenham uma abençoada noite e até amanhã. Rádio Cultura M.